Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas da Avenida Central. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folha de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. Mas as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Essas pessoas da sala de jantar são as pessoas da sala de jantar.